Aonde eu me escondo quando tudo é tão louco e logo não tem ninguém? Se quando eu me deito em paz me levanto, eu sei que tá tudo bem. Dia e noite é tão claro pra quem vive sob o sol. Ele é a minha rocha, a minha tão seco, a água pra se beber. Se quando sou fraco, então eu sou forte. Não há mais o que temer.